te chamar, volta pra casa. Saiba que Deus ainda te ama, volta pra casa. Jesus é quem te chama. Eu sou pisado numa pedra e soltar as muralhas. Aleluia, rei, aleluia, oh. Cristo é a rocha da minha salvação. Nele não há mais condenação. Então pense bem, veja bem, meus irmãos. Jesus Cristo é o rei dos reis sobre toda a nação. Não importa seu problema, suas dificuldades, Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. Neste momento eu estou te incomodando por falar do amor do Pai, falar do amor do Filho, pedindo pra você aceitar a Jesus Cristo. Existe dois caminhos, mas um só é a saída. Pois o livre-arbítrio leva a morte ou leva a vida. Então chega mais, não tenha medo. Essa é sua chance, esse é o seu momento. Jesus Cristo é a solução para todo sofrimento. Preste atenção, analise bem, faça sua escolha, esse direito você tem. Pois não será por força, nem por violência. Se abrir o coração, Jesus faz a diferença. Pois não será por força, nem por violência. Se abrir o coração, Jesus faz a diferença. Jesus é quem te chama, volta pra casa. Saiba que Deus ainda te ama, volta pra casa. Jesus é quem te chama, volta pra casa. Saiba que Deus ainda te ama. Não dê as costas pro seu Criador, pois por você ele sentiu enorme dor. Não tenha vergonha de se arrepender, não se importa com o que dirão de você. Faça sua escolha, escolha o melhor. Aconteça o que aconteça, não estará só. Pois o mundo não te chama, te atrai e te engana com o vício das drogas, o crime, a grana, mulheres, bebidas, noitada, curtição, vida bandida, cadeia ou caixão. Seu pai e sua mãe passam as noites sem dormir, ficam preocupados esperando o filho vir. Profetizo o amor, te libero o perdão. Não seja um filho ingrato, irmão, preste atenção. Se ponha no lugar de quem te deu a salvação. Jesus Cristo nos livrou de toda a condenação. Foi traído, vendido, espancado e humilhado. Na cruz do Calvário pagou pelo seu pecado. Mas ainda por você ele é ignorado. Os mistérios de Deus me foram revelados. Agarre este momento, esta oportunidade. Se arrependa agora antes que seja tarde. Aceite a Jesus Cristo, a sua porta ele bate. Em nome de Jesus, se arrependa a humanidade. Neste momento, eu gostaria de deixar um recado para você que está ouvindo este CD. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Existem milhares de caminhos que conduzem o homem à eterna condenação de sua alma. Porém, existe apenas um caminho que conduz o homem à eterna salvação da sua alma. Este caminho é Jesus Cristo. Este caminho se encontra na pessoa de Jesus. Nós precisamos adaptar a nossa vida ao Evangelho de Cristo e não tentar adaptar o Evangelho de Jesus aos nossos desejos e às nossas vontades. O seu pastor não vai salvar você. O seu padre não vai salvar você. Nem a sua mulher ou seus filhos têm este poder. Nós precisamos nos render ao Senhorio de Cristo. Muito de você ainda é pouco para Ele. Entenda, nós lidamos com um Evangelho que exige exatamente tudo de nós. Precisamos aprender a amá-lo. Amá-lo com todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Precisamos aprender a morrer para nós mesmos. Morrer para o nosso eu e viver. Viver por aquele que morreu por nós, mas que hoje se encontra vivo. Este é o amor que nos constrange. Um amor que foi capaz de doar a vida do próprio Filho, no meu e no seu lugar. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda meros pecadores. E eu te convido. Te convido a viver em outro nível. Servir a Deus não por aquilo que Ele pode fazer na sua vida, mas sim por aquilo que Ele é. A Bíblia diz que todo aquele que afirma permanecer em Cristo também deverá andar como Ele andou. Crucifique o seu eu. Viva para Deus. E cumpra com o propósito que Ele mesmo estabeleceu para você nesta geração. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus. Paz.